Yes, Sulana for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 5 knots, position 6251. Yes, Sulana for takeoff, runway 10, Sulana 6251. Copia? Copia, 3171. Autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Pernambuco 10, até Taubaté, nível 320. Decolagem na pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5554, controle Salvador, 120.8. Copiado, 3171, Guarulhos, foi aprovado no nível 320, via Pernambuco 10, Taubaté. Decola com curva direita, Dael, Leda, Motiva. 5554, controle 1208. Protejamento correto, está 3171, chame pronto para o estacionamento. Assim farei, 71. Para o puxo acionamento na 06, 3171. Guasta, 3171. Observando o aeronave da companhia, parqueando no gate 7. Assim que a mesma penalizar o parqueamento, inicia no portão 62 de Chamidac. Copiado, 3171. Channel 6251 Airborne F3H, departure Salvador Control, 120.8. 120.8, Salvador, departure control, morning ocean 6251. 51, read up contact from the past, describe it to section level 360, dial departure. Climb to 360, 350, dial departure, channel 6251. 56251, clear section level 360. Clear for level 360, channel 6251. Ah, Mike, valor uniforme, informa o setor do reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Para o taxi 31971 no Datan, 209 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno galego. 31971 no táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0 via parte 1 da táxi Índia, no ponto de espera Torre 1-8-95, QNH-1-0 no meia. Copiado o táxi, parte 1 no Índia, 1-0 no meia, tá 31971. Five one, contact 1, 2, 5, decimal 1, if unable 1, 3, 3, decimal 95. 1251-13395, thank you. Torre, bom dia, 131-171, posso esperar no zero, pronto. Dia, 131-171, autorizado a alinhar e decolar, pista na zero, vento 110 graus. 110 graus, 79. Copiado, alinha e decola, pista no zero, 131-171. São 3171, decolado 50, controle Salvador 120, decimal 8. 08, 3171, boa noite. Boa. Contato radar, sua para nível 320, via Del. Via Del, 320, Bravo 2775, contato radar 62 milhas sudoeste de Salvador. Foi para a posição Mare, ideal de Cida, deixa para a 1050, chega da Mare. Quem compreendeu o Armare, deixa Dan 31, 71, chame Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251, 133, 95, 31, 71, obrigado, bom dia. Lembrando agora 1970, 1277. Controle azul 2775. Prossiga. Ok, está executando o desvio à esquerda, as informações. Vai marchando para o lado. E para o 020, confirmo por quantas milhas? Mais ou menos 10 milhas, pois talvez seria possível interceptar em Itapa. Está no término do desvio, azul 2775. A torre informa operação visual, porém com chuva moderada sobre o campo. Ok, moderada agora o azul 2775. Bom dia, voo 1961. 1961, só um minuto para cá. Para 2000, 1097, 277. 9-1, copia. Copia. Autoridade Serra Bravo, Golf Lima, via P9857 até a posição Moço, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5572, controle Salvador 120, decimal 8. ILS, a pressão na zero, com a cor estabilizada. Na AFER, November 857, temos o sul. 5572, transponder 208, o controle, o voo 1961. Protegimento correto, chama o de puxa acionamento. O Azul 2705 em forma vai ultrapassar um pouco hoje do localizador, ok? É, não recebeu a contestação. Controle está ciente. Ok, obrigado. Pegue acionamento Gol 1961. Autorizado, chame táxi. interceptando localizador azul 2775. Azul 2775, chame a torre 118, decimal 95. 1895, azul 2775. Torre Salvador de Azul 2775. Azul 2775, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 90, vento 0, 7, 0 graus, 8 nós, informa pista molhada, escorregadia. É, confirmando o vento 070, com quantos nós? 7 nós. Ok, pista molhada, obrigado. O voo 1961 no POV é de 147, 3 horas e 45, alterna Campinas. Irmão, alternado? Campinas. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera Torre 1, 1895, NH10 no 7. Bem, de livre táxi, é... Até o ponto de espera do Desia Pátio 1, no ponto de espera do 215, chegou no 91. Tenha um bom dia, vamos lá. Salvador, um bom dia, o voo no 865, passo 235, parou no 60, pista Golf. Voo no 865, aciona identificação, chegada Bonf, voe proa da posição Bonf para completar a chegada, descer sua autorização 4010, terminal na 097. Cliente na 097, 4010, possibilidade de eu voar Duna? É negativo, mantenha ainda a proa de Bonf e o Gol no 865. 775 no solo azul 9, livrou a pista Alfa, Kilo Parte 3, Lima. Alfa, Kilo Parte 3, 3 Lima, o azul 2775. A sua escuta é o 75. Então, Rima, de bom dia, é o gol 9961 na próxima altura do ponto de vista. Motorizado, alinhado e decolagem, destino 0, vento 060 graus, 89. Torre, voo no 961. Voo no 961, autorizado, alinhado e decolagem, destino 0, vento 060 graus, 79. Quem decola no 0961? No 961, no decolador 22, controle Salvador 120, décimo 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, voo 1961. Voo 1961, bom dia, contato radar, voa para nível 360, se estuda a saída da Euro. 360. A possibilidade voar da Elba presente para evitar formação? Após 2 mil pés, está autorizado. Após 2 mil, grato. Zero de 1865. Prossiga com 1865. Na posição Pedro, numa formação, quando tiver umas 5 milhas, a gente vai ter que voar à esquerda. E, quando possível, a gente pode voar dura, a gente evitaria a formação. Boa noite, 65 da presente, está autorizado Tuna, com descida autorizada até 3.000 pés, em legal 1097. 3.000 pés, 1097, da presente Tuna. Na 6225, acionando identificação, voo Bonfi, para completar a chegada Bonfi, decidiu autorizar até 4.000 pés, que é legal na 017. Salvador 191, não pode voar Leda da presente? Autorizado, Leda. Leda 99. Salvador, muito bom dia, Federal 9972, ciente da Golf, passa 240 para 150. Federal 9972, acende identificação, desça para nível 050, chegada a Mare, reduza para 2509, é o número 3 para aproximação inicialmente. Descendo para 250, descendo para 5000, Federal 9972. Controle Salvador 120 decimal 8. Conforme, Colono 0 por esquerda, perfil Cucajão Caju 50 01 20 decimal 8. Rota 3890 na posição 01. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento da 3890. Chamada. Bom, no 961, chame Recife no 251, alterno 3395. 251-3395, bom, 961. Bom, no 865, reautorizado, descida para 2.000 pés, autorizado ILS, repetição a zero, informa quando estiver estabilizado. Excelente, 965. Bom, 965, Atrás de voo na 759, tem que ter informação. Com a 759, acendo identificação, dessa via Bonfi para o nível 050. Via Bonfi 050, voo na 759. estabilizado no procedimento 9865. 9865, chame a torre 1118 decimal 95. 1895. Torre 865, está na final, baixar de trabalho. 65, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus, 7 nós. Autorizado, pouso não, no 0. Geral 9972, agora redução para 229. Reduzido 229, geral 9972. Geral 6225, tem condições de voar proa da posição Duna? Presente, voe Duna. Bom, 093, acendo identificação, sexta via para nível 060, chegada Bons. Via 060, chegada Bons, bônus 093. Comissão Los 34, livra a pista direita, Alfa Juliette Portão 2. Alfa Juliette Portão 2, a noite mesmo. Então, se é autorizado, você dá 2.000 pés.